Acordei de manhã, abri a minha janela. Olhei pro céu, agradeço por mais um dia de vida. Bom dia, Espírito Santo, já estou acordado. Abençoa o meu dia, que eu esteja preparado pras lutas que vierem tentar me atormentar. Vem, amado da minha alma, tomar o seu lugar. Meu coração está aberto pra tua morada. Faz o que quiser de mim, pois a casa é sua. Seja bem-vindo, meu pai. Fiquei à vontade, aceita alguma coisa. Talvez um copo com água, quem sabe está cansado da longa caminhada, por andar de casa em casa e não achar morada. É, meu irmão, o Senhor está procurando corações abertos para poder entrar, corações limpos e puros para poder fazer morada. Ele te chama, Jesus. Jesus, que dá seu nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. O dia vai passando e eu só tenho a agradecer pelas bênçãos e vitórias que o Senhor me fez vencer. Obrigado, meu Pai, por me fazer companhia. Perdoe se não foi bem tratado nesta humilde casa. Não vá embora, fique aqui só mais um pouquinho. Eu necessito da tua presença, um pouco de carinho pra poder crescer em tua santidade. Me ajude a prosseguir e fazer tua vontade. A noite chega, já está na hora de dormir. O dia foi longo e as lutas todas eu venci. Boa noite, meu Pai, eu vou cair no sono. Deita aqui do meu lado, vem me fazer companhia. Seja minha luz, amanhã é outro dia. Um dia de jornada, mas o Senhor está comigo e Ele vai me abençoar. Pode ter certeza. Que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus.